Eu quero oferecer, nós queremos oferecer essa canção a você que está com saudades de alguém. Em a noite eu tô só, doidinho pra te ver. No meu quarto na pior, querendo só você. Nem a lua, nem o sol acende o coração. É tão triste adormecer e acordar na solidão. Passa o dia, o tempo passa. Que coral é esse?